deverá verificar, pois caso pouse, não será autorizada essa decolagem sem acionar o código transponder, ok? Sim, controle. É, o meu estava mandando 2033, estava sendo verificado. Algum problema houve agora aqui em voo, porque está funcionando normal aqui. Quando após o pouso, irei verificá-lo para saber o que está acontecendo. O meu teórico, o controle está falando com seu equipamento e em nenhum momento recebeu uma resposta do código. Deverá fazer um cheque no seu equipamento, pois em nenhum momento recebemos resposta do seu equipamento, ok? Entendi. Grato. Faremos o teste do equipamento no solo. Matheus, desce e mantenha 4.000. Está descendo, mas para manter 4.000 na proa de pelo, no meu teórico. 3190 estabilizado no ILS. Gente, complete final de chamamento 2195. Gol no 612 para o localizador, curva à direita, proa 075. Desça para 2.000 pés, ajuste na 014, livre LS, reporte estabilizado. 075, 2.000, reportagem estabilizada, 02. Capitão Gourmet até Oscar, informe o nível que está mantendo. Afirmo, informe o nível que está cruzando no momento. Cruzando 4.500 pés, descida para 4.000 na proa de pelo, reporte. Enche. Afirmando, Deltan 3190. Afirma, Matheus. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Pistão no zero, vento 90 graus, uma dúzia nós. Deltan 3190. Aproximação, 720, reduzir velocidade para 2109. 2109, né? 720. 1601 indicada. 1601, confirme velocidade. 2109. Reduza para 2309. Gol 1601. 230 agora. Controle, Papai Romeu, Mike, Eco, Juliette. Papai Romeu, Mike, Eco, Juliette, prossiga. Destino é Bata. Confere. Então táxi até a Bata via pista, reporte liberando a pista, o Bravo Fox Mike. Equipaque, o ponto espera da 1-0-295-1014, reato 95. Chanel 62-1-0, vai lá a passagem um bonde da Gol, após a passagem do mês, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Está avistando a aeronave da Gol, após portão 04-62-1-0. Localizador, o Gol 1602. Jet 6720, para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite ao localizador. Direita 240, orientado para o localizador, 6720. Controle, Romeu, até Oscar, fez o check no equipamento, ligou o transponder e voltou a ligar o Jarrosset. Negativo, não recebemos seu modual, Charlie, na tela radar. Papapá Lima, Papa Mike, confirma intenções? Vai para o litoral com destino a Corredor Forte, senhora. Autorizado táxi Alfa Kilo, vou fazer 3 atenção de sinalizador. Alfa Tango Tango. 0, vento 0, 90 graus, 139. Tá bom, o Águia 02? Papatango, Romeu até Oscar, para sequenciamento, curva direita na proa 235, limite ao localizador. 500, curva direita, 235, limite ao localizador, Romeu até Oscar. Passeante 6720, atingiu 060. Gente, Papá Romeu, Romeu Golf, desça para 3.000 pés, ajuste no 04. Desce para 3.000, o negócio. Objeto 6720, desça para nível 050. Gol no menos 2. Gente, complete final, chama em torre 1895. Tole, Águia 02. Águia 02, aguarde. Papa Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 PRs, ajuste 1014, livre LS, info estabilizado. 092. Sente a estação na frequência livre. Torre Salvador, boa tarde, voo número 2. Voo número 2, continua aproximação, reporte baixo, o marcador externo, trem baixado e travado. Reportará. Mago Mike, Eric Juliette, mantenha nível 070. Quem? Papadango, Romeu, Hotel Oscar. Você tá mantendo 4000 pés? Afirmativo, mantendo 4000 pés, solicita assim. Quem? Você desce para 3000 pés, ajuste no 014. Quem? Descendo para 3000 pés, no 014, Romeu, Hotel Oscar. Papadango, Romeu, Hotel Oscar, reporte atingindo 3000 pés. Reporta atingindo 3000 pés, Romeu, Hotel Oscar. Descendo 013, eu vi no Sanimar. Quem? Se mantém a corrida do Veracruz no 1500 pés, após através de Parite. Frequência do controle 120, decimal 8, voo 1856. Continuação do transponder, 74. 5474 no transponder, voo 1856. Autorizado então, nível 390, para Whisky 58, para Recife, segunda pista no zero com curva esquerda. A saída da Aronda em São Caju. Transponder 5474, controle de Salvador 120, decimal 8. Boa noite, 5000, planejamento correto, aporte pronto para posicionamento, portão 02. Portaria 5478. Mantém escuta, o meu teórico já atingiu 3000? Usando 3500 na presença, mandou a teórica. Sente, acelere a sua descida, reporte mantendo 3000. Acelerando a descida, reportará 3000, mandou a teórica. Webjet 6720, curva esquerda na proa 140, intercept localizador, aguarde para sua descida, temos aeronave, tem o modo Charlie, e estamos tendo dificuldade em vê-lo aqui no radar, e estamos mantendo separação vertical, mantendo 5000, reposta a pisar no localizador. Mantendo 5000, curva na esquerda 140, web 5720, é para estabilizar o localizador. E Matilde, temos aeronave no setor de 4000 para 3000, próximo é do localizador. Estamos aguardando o cruzamento para continuar sua descida. Já mantém 3000, Romeu Teórica. Gente, mantenha 3000, Romeu Teórica, confirme. Mantendo 3000, Romeu Teórica. Webjet 6720, desce e mantenha 4000. Desce e mantém 4000, 6720. Romeu Teórica irá ultrapassar o curso do localizador. Limite agora a marcação 070 de Simbra. Marcação 070 de Simbra, Romeu Teórica. Bruno 601, sua vetoração, curva à esquerda, posição, curva à direita, agora na curva 240. 601, direita, 240, mantendo 060. Romeu, Romeu Golf, torre 1186, completando o final LS. 2695. Controle, mantendo o direito. Controle, 18.595, 14. Bruno 601 no estágio na proa pelo controle? Proa 240, mantendo 060. Imatio, mantenha devido a tráfego, temos tráfego no setor 5000. Imatio. Checo Juliette, seu vetor, curva esquerda agora na proa 070. Você vai falar em limite de marcação 120 de Simbra. Afirmativo, curve à esquerda na proa 70. Controle, Papai Romeu, Romeu, Romeu, gol. Negativo, Romeu Teórica, não intercepte, mantém essa proa ainda. Irá ultrapassar o localizador. Controlado, 02. Romeu Teórica irá ultrapassar o curso do localizador. Mantém a proa anteriormente em orientada. Controle, Salvador, Papai Romeu, Romeu, Romeu, gol. Romeu, Romeu, gol, Vitória 1895. Salvador, Papai Romeu, Romeu, Romeu, gol. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, continua a aproximação, informarei pista livre. Sim, o vento, Loreto. O vento 090 graus com 179. Tá. Voo na 612, no solo 25, libera direita, solo 121, decimal 9. 219. O curso do localizador, limite a marcação 070 de Simbra. É, 070 de Simbra. Bruno 612, Bruno, você escuta. Bruno 612, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliet, portão 09. Alfa Juliet, por 9. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Mike é com Juliet, disse mantenha 5000. Controle Águia 02. Gol 925. Gol 925, contato radar. Gol no 601 no curve agora à esquerda, na proa 070, reporte no localizador estabilizado. 070, reportamento estabilizado. Romeu ou Teócio, controle. Curve agora à direita na proa 0, correção, proa 360. Direita ou esquerda aqui? Direita, 360, o direita. Direita, 360, vamos até o outro. Lima Papa Mike, visual na LC. Lima Papa Mike, irá prosseguir até onde? Até o ponto presente, LC, senhor. Gente, prossiga para pouso, frequência livre. Controle Águia 02. Objeto 6720, complete LS, torre 11895. 295. Mike, Eco Juliette, curve agora a direita na proa. Proa 100, 100. Direita pra 100, torre. Através de Paris, Zulu Charlie Mike. Controle A. Zulu Charlie Mike, mantém a regra de voo visuais. Mickey Antispec, reporte próxima rotatória. Próxima rotatória vai reportar o Mike. Mike é com Juliette, curva direita na proa agora 170. Direita pro 170, Juliette. Controle Salvador 35491 no sítio da Tango. 5491, desse mantém a altitude de 6000. 6000, 5491. Controle Salvador, o Águia 02 na posição Interlagos com intenção de retorno, Biopex. Tente, reporte próxima rotatória, Águia 01. Voo no 601, desse mantém a 3000. Tudo bem. 3601. Ou melhor, desse mantém a 2000 autorizado LS, voo no 601. Autorizado LS, 01. Mike, Eco Juliette, desse mantém a 4000. 4000. O meu teu, acho que irá ultrapassar o curso do localizador, mantém ainda o tipo 3000, será o limite agora será a marcação 120 de cima, 120 de cima para prosseguir para o sequenciamento. Águia 01 confirmando o helicóptero. Afirma, é o AW 119, senhor. Travado, web, 720. 6720, continue a aproximação, informarei pista livre. Pista livre, 720. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, no solo 28, libera direita, solo 1 ou 21, decimal 9. 219, agora. Eu acho que é bravo, prossiga. Está, confere. Ok, o caminho já é sabido, reporte ainda nesta para ingressar via Mike e prosseguir até a Quebec. Reporte pronto para iniciar o táxi, Bruno 856. Cheque autorizado, chama o táxi 856. O 3545 na remota 343, pode ser tudo funcionando. O 3545 remota 03 do pátio 3, autorizado, reporte para o táxi. Formará para o táxi, 5415. Intencionalmente irá ultrapassar o localizador e reduza para 200. Reporte passando o marcador externo, trem baixado e travado. Reportará. Portugal 022, there are two trap to pass behind of you. Stand by one to push and start. Stand by. Olá, boa tarde, azul 4206. 4206 da Azul, saldo ao Recife, já temos aprovação 370, aguarde cópia número 1 na sequência. Informação é Tango, altímetro no 0 no 4. Tá, sim, já Tango, não faz posição. 0, reporte localizador. Direita pro 130, reportará no localizador, rodeio até o Oscar. Marque Eco Juliette no localizador autorizado LS. Golo 925, Recife agora. Chame na frequência 1260, alterno 288, câmbio. 260, 288, boa. Boa. Quilo, acione a identificação, desse mantenha o nível 050 na chegada da área, guarde LS X-Ray, ajuste no 014. Na 601, Lírico Pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus e no meia dúzia de nós. Lírico Pouso, Gol, 601. Essa no Pátio 1? Pode ser Juliette para ingresso no Pátio 1, meia dúzia. É, ponto call 0, 2-2, clear for push and start up engines. Calm back for taxi. Clear for push and start, Gol, meu opção, 0-2. Azul 4206 na escuta, cópia. Consiga, 4206. Aprovado, Recife, nível de voo 370, via pelo I-58. Isto no zero. Decola, mantém reto até cruzar dois do pé. Sua terceira milha, força curva pela esquerda. Perfil de subida Pulca, Jamo, transição Caju. 1208 o controle. Controle 1 no. Quais são? O controle é 1208, 128. Torre 1 no 895. Transponder 5501. Autorizado, Recife 370 via A3858. Perfil Pulca. Transição Aracaju, decolando a pista 1-0. 28 é o controle, 1895 Torre, 5501, transponder azul, 3-4206. Portão 08, chamei ponto, pushback. Acionamento. Para o táxi, eu teria 5-4-5 com 5-2 a bordo, 3-50 de autonomia, alternativa Salvador. 5-2-350 Salvador, táxi em frente até antes da entrada do pátio 1. Táxi em frente então até antes da entrada do pátio 1. 5-4-1. 720, objeto, ingresso agilizando táxi na medida do possível, esquerda, Juliette, portão 06, autorizado. Agilizando para 06, né? Prova Gol 1856, pronto para o táxi, a bordo 128, 128. Alternado primário é Natal, autonomia 0322. 0322, Natal, PB 1? 28, 128. 1-2-8, copiado, táxi autorizado à direita via Índia, ponto espera, ponto, mantém a posição em 2-8-95, altímetro, 1-0, 1-4, boa viagem. 1014, autorizado Índia, ponto espera, dando 0, 2-8-95, 2-8-56, boa. Boa, trip 5-4 no 5-3-7, o objeto cruzando a sua frente, na sequência, táxi em frente, segunda direita via Índia, 5-3-7, gol no ponto espera, 2-8-95, 1014, boa viagem. 5-4 no 5-5. Faz a passagem do objeto, na de frente, segue o voo, ponto de espera da... Nosso, 2-9. Mike, é boa tarde, é o voo no 856, ponto de espera no 0-4. Mantenha ponto de espera, voo no 856. Mantenha ponto de espera no 856. Mike, é com Juliette, a Torre Salvador. T01 no solo, os 34, libere a direita, chame solo em 1219. Liberando 219. Alô, 601, autorizado ataque. Alfa, reporta a ingresso da Juliette. Alfa, reportará a Juliette. O repouso próximo aí da cabeceira 17. Trip 5491, agora sim, curva direita até proa 070, reporte estabilizando o localizador, descendo até 2000, autorizado LS. Direita 070 a 2000, reporte estabilizado LS, 5491. Relativo, obrigado pela compreensão aí. 7, põe. Só curvar então à esquerda, Entendo, modifica agora os 35, curva à esquerda, reporte na final da pista 17. Aeronave da 17 já está na meia milha daquela cabeceira. Pode prosseguir para o 7 com base pela direita, Mike Eco Juliette. Obrigado, amigo. Deu ali. Sou o comandante, Portal Romeu, no Oscar Bravo. Hotel Oscar Bravo, prossiga. O Oscar Bravo está no Coral de São Paulo, vai procurar para pouso aqui no Hotel Deville, autorizado. No Hotel Deville, gente, reporte na vertical do hotel, vento no aeródromo, 90 graus com 14 nós, ajuste do altímetro, 1014. Já na vertical do hotel, senhor. Gente, informe pousado, Hotel Oscar Bravo. Bravo. Então, 3567, estacionamento correto, reporte ponto para puxa, estacionamento, portão 03. Pode parar, obrigado. Cidade? 280. Gente, reduza para 200 nós, deixando a R61 no 43. 200, confirma? Firmo, tem uma aeronave com um transporte de enfermos à sua frente, com a velocidade de 200 nós. Cruzado LA, ele é colado 1-0, Bruno 8-6. Zulu, Charlie Mike, seu solo aos 3-6, libere a direita, libere a pista direita e ingresse na Quebec e aguarde nesta taxiway para prosseguir no táxi. O seu destino será o Pátio 4, não é isso? Quem ingresse nesta taxiway pode seguir um pouco à frente, fazer o giro aí na interseção e aguardar para reingressar na pista. Mike Eco Juliette, pista no 7 livre, vento uma centena com 1-5 nós, cheque trem de pouso. Passagem travada. Em livre pouso, pista no 7, que pátio se destina? Travada. Ciente, após o pouso então, autorizado backtrack para aquele pátio. O Águia 02, Torre Salvador. Afirma, senhor, na escuta. Inicie sua aproximação para a final da pista 17, terá condições de prosseguir direto para o Graer? Afirma, senhor. Então pode prosseguir na aproximação e controle direto daquele pátio. Acusa na vertical, vento uma centena com 15 nós, Águia 02. 02, acusa na vertical para a aproximação, pouso direto no pátio, Graer 02. Gente, mantém inicialmente o ponto de espera 54 no 5. Vai manter 54 no 5. 1856, tem decolagem autorizada, uma centena com 15 nós. Já decolagem 1-0-1-8-5-5. Until Amy 05. So, for taxi, clearance limit to gate 05, approaching all 02. No 4206, portão 8, respectivamente. Azul 4206, pode passar do TAP a sua cauda, com a equipe de solo reportando para táxi. 08. Após o TAP, está autorizado, 4206. Asta cargo 982, 8 autorização, Recife 4-0. Confirme. Asta cargo 9828, autorização Recife 4-0. Você confirmou a ABT? Aos 2040, mais 2 minutinhos. Gente, aguarde em conta. Recife, prepare Pucacaju. Pucacaju, gente. Música até aquilo, desse mantenha 3.000 pés, existe no 0 no 4. 3.000, 1-0 no 4, ajuste até o quilo. Xanar 6143, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000, 1-0 no 4, ajuste no 4. Correto. Na Puca, Aracaju. Data radar, saída Puca, sub e mantenha 390. Data radar 390, vou no 856. Firmo, sub mantenha 390. 390, boa noite, seu mestre. Colagem 990. Ponte, Romeu, até o Oscar. 8-1, Inter, closing point, contact tower, frequency 1-1-8-9-5, QNH-1014. QNH-1014, clear, continue taxi via India to holding point, runway 10. Boa noite. Já volto. Zero 2733. Luciano, identificação, chegada Bonf, para interceptar a chegada Bonf, desça para... Correção, para interceptar a chegada Bonf, foi na Prada mesmo, quando o NDL desça para nível 050. Oi. 08, obrigado, bom serviço. De nada, boa noite. Seu Solos 40, frequência livre, uma boa noite, Águia 02. Nada, igualmente. Romeu até Oscar, pistão no zero livre, vento 90 graus, 159, tem pouso autorizado, Romeu até Oscar. Livre pouso na 10, Romeu até Oscar. Torre Salvador é o trip 5491. 5491 no centro do tráfego, continue a aproximação, reporte marcador, vento 90 graus, 159, 5491. Vai reportar o externo, 5491. Telecopio 5415? Negativa. 5415, decolou, tá na sua escuta, Sereta. Abraço. Prossiga. O nosso bairro decolou de Delvino, senhor. Vai com proa de Serra em Deco ainda, pelo corredor acesso, autorizado com uma bota. 40, se possível, gostaria de dar pra coral estar presente, é possível? Mantendo-se da saída, trip 54 no 5. No 5. 14206, autoriza táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 118, decimal 95, ajuste na 014, bom voo, azul 4206. Autorizado o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, ponto de espera, 4206, relaxa. Tango, Oscar, Hotel Kilo, desça para 2.000 pés, ajuste na 014, livre, LS, aposta estabilizada. 2.000 pés, no 014, vai reportar estabilizado, Oscar, Hotel Kilo. Tenas 6143, desça para 3.000 pés, ajuste na 014. 3.014, 6143. Eu dou Oscar Solo aos 42, libere a direita, chame Solo 1219. Papatango Romeu até Oscar, boa noite, confirme parte de estacionamento. Romeu até o Ótica. Tudo livre, Fábio. Pela Alfa. Camarada, Fábio, próximo, Romeu até o Ótica. Watson, cargo 6570, escuta. É o Watson, cargo 9828. Ok, 9828. Só um instantinho. É. Escuta. É. 828, de Salvador pra onde? Recife, nível 410. É, nós estamos verificando o sistema aqui, não consta o seu plano de voo. Saberia informar onde foi feito? Campinas, senhor. Eu vou confirmar com a companhia aqui, só um minutinho. Por gentileza, nosso sistema não consta, nossa salestra também não confirma ainda. Na verdade, estamos verificando ainda com a salestra, mas até então não tem recebido. Uma vez que a gente também não recebeu. Então, abre essa carga 9828, vou chegar com o plano de voo Recife e juntamente com o centro também. Se tiver como já contactar a empresa, caso contato já... Já com a empresa, faça também a tentativa de retransmissão. Possível. O meu hotel Oscar visual com a aeronave da Azul. Tem passagem ao mesmo, autorizado ingresso na Juliette. Pátio principal, Lima, Mike, na Quebec, chamará a torre 1 no 8 decimal 95.